Nós somos os mais temidos, ei. Aqueles que não são bem-vindos, ei. Com poderes infinitos, ei. Seus piores inimigos. Destrutivos, assassinos. E esses pobres mortais ficam com medo demais do monstro. Melhor você pedir reforço. Saindo dos seus piores sonhos. Uma gangue de demônios. Ficar no meu caminho é igual pedir pra ir pro céu. Eu não quero pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel. Monstro, monstro. Melhor você pedir reforço. Saindo dos seus piores sonhos. Uma gangue de demônios. Ficar no meu caminho é igual pedir pra ir pro céu. Pra ver o quanto eu posso ser cruel. Mas nunca viram alguém desse jeito. Desse perfeito jeito. E o que desse experimento? É um exagero te absorver. Se chega perto pra me tornar o ser mais forte do universo. Avisa, chegou, visa. Quando eu vi esse nome, o instinto paralisa. Causa uma chacina no planeta Vegeta. Eu matei mesmo, saia de zero. Não fugiu da briga. Tem fama dourada, olha como ela brilha. Mato saia diz e com seus corpos faço pilha. Tem imperador do universo. É o Frieza. Majin Buu, o demônio revivido pelo mago Babidi. O tamanho do meu ki, você consegue sentir. Precisa matar todos os humanos que estiverem aqui. Eu vou te absorver. Matei todos que você amava, Goku. Demão, meu poder. Majin Buu. Ei, nós somos os mais temidos. Ei, aqueles que não são bem-vindos, ei. Com poderes infinitos, ei. Seus piores inimigos. Destrutivos, assassinos. E esses pobres mortais ficam com medo demais do monstro, monstro. Melhor você pedir reforço. Saindo dos seus piores sonhos. Uma gangue de demônios. Ficar no meu caminho é igual pedir pra ir pro céu. Pedir pra ir pro céu. Não quero pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel.